Viola, minha viola, cavalete do pau preto, morro com você nos braços, de joelho lhe prometo. Viola, minha viola, de jacaranda e canela, na alegria ou na tristeza, vivo abraçado nela. Minha viola divina, eu ganho a vida com ela. O quadro da Santa Ceia, 12 apóstolos tem. Minha viola não é santa, tem 12 cordas também. 12 meses tem o ano, 12 horas tem o dia. 12 horas tem a noite, esta noite é de alegria. Esta viola divina já me deu o que eu queria. Não aprendi fazer guerra na escola de cantoria. Fazer guerra é muito fácil, quero ver fazer poesia. Com esta viola divina um pedido vou fazer. Para Deus matar a morte, pro cantador não morrer. Enquanto existe viola, cantador tem que viver. Até no ano 2000, se uma viola só existir, garanto vai ser a minha que não paro de tinir. O cantador sem viola na carreira nada tem. Minha viola é divina, das mãos de Deus é que vem. Quem não gosta de viola, não gosta de Deus também.